que ternura. São calmas as ondas do mar. Meu barquinho desliza sutil sob o nume solar, tal qual aventureiro que vaga no mar a quem. Meu barquinho deslizando vai, pois descanso é do sol lá no porto açoitar. Prontamente eu sei que Jesus há de vir me amparar, tal qual aventureiro que vaga no mar a quem. O meu barquinho pois descanso e do sol há no porto além. Entre as ondas vaga no mar a quem. O meu barquinho deslizando vai, pois descanso é do sol há no porto.